Dem nu skal ragga fis. Aha. Ojo, jo, jo, jo, jo. Hey. Ojo, jo, jo, jo, jo. Em volta da fogueira o som de um violão. O som de um violão. Expressa o sentimento da voz do coração. A voz do coração. Eu falo sobre a vida, falo sobre o amor. De sua beleza, fala sobre a natureza. Eu falo de alegria, falo de tristeza. Fala sobre as riquezas. Eu misturo o ritmo e a poesia. Reggae de periferia. Sou filho de um homem de Nazaré. Moro na terra dos ricos de fé. Eu misturo o ritmo e a poesia. Reggae de periferia. Sou filho de um homem de Nazaré. Mas a vida é um pesadelo pra quem não sonhar. Porque é mais fácil ser caído que se levantar. Cuidado aonde pisa e quem confiar. Porque é mais fácil ser caído que se levantar. É mil que te critique e um vem te ajudar. Porque é mais fácil ser caído que se levantar. E muitos vão sorrir, poucos vão chorar. Porque é mais fácil ser caído que se levantar. Eu misturo o ritmo e a poesia. Reggae de periferia. Sou filho de um homem de Nazaré. Moro na terra dos ricos de fé. Eu misturo o ritmo e a poesia. Reggae de periferia. Sou filho de um homem de Nazaré. Moro na terra dos ricos de fé. Yo, família Pirapura. Eu tenho fé, tio. Eu tenho fé. Eu tenho fé, tio. Eu tenho fé. Não é miragem o que eu trago na rima, mas também não é milagre dar volta por cima e tentar se dar bem. Nego, o que que tem nessa aí? Vou além, se quiser vem também. Cresci no gueto, entre becos e viela. A violência cresce, morre, a gente enterra. O sonho de conquista e a necessidade me fez compreender o que é ser homem de verdade. Pois quem espera cansa, quem corre atrás alcança. Tenha fé e esperança, dê valor nessas crianças. Chega de ganância, de ambição e vaidade. Ninguém nasceu pra semente, nós tá aqui só de passagem. Oi, oi, oi, oi, oi. Yo, yo, yo, yo, yo. Oh, pelo amor, yo, yo. Aham. Oh, pelo amor. Ei, ei. Positividade, expressão de liberdade. Prego a paz, prego amor. Refresco seu calor. Na atividade aqui na sítio, o reggae invade a neblina que passou. Revolução gerou. O sistema quer assim, do começo até o fim. Destruir nossa cultura e tomar o seu dinheiro, que é bom pra mim. Ei, questão de opinião não vai ter. Zé por mim fazendo participação. Respeito e humildade, cê sabe um pouco de malandragem. Quem carrega por inocência é sempre vítima da maldade. Em busca da felicidade, mostra o mundo. O ritmo é arte, o caminho é longo, o preço é alto. Os vários tombos, mas faz parte. Eu misturo o ritmo e a poesia.